1-0, 1-0. O gol no 697, aguarde a autorização de pouso. Sim, está deslocado, aguardando a autorização. 697, bro. Então, Salvador, muito boa tarde, 6721, baixada, travada, final, opção 1-0. Web 6721, continue a aproximação, número 2 para pouso. Final número 2, 6721. O gol no 697, autorizado pouso, vento 120 graus, 109. Livre pouso, gol no 697. Para o parqueamento. E aqui, observando sinalizador, por gentileza, 180 para a vitória da conquista por 2230. Aguarde a coordenação, altímetro no 00, 2230. Ciente, obrigado, 2230. Polo 754, antes da Delta, mantenha a posição e chame 118.6 para ingresso e decolagem. Antes da Delta, mantém, chame 118.6 para ingresso e decolagem, 754. 2230, prosseguirá parte 3, parte principal, remota 14. Delta, mantém a posição. Ingressa na Delta, mantém a posição, 754. Alô, já teria autorização do 3173? 3173, autorizado para Guarulhos, nível 340, pela rota Perisic 50. Decola da 1-0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 1-1-9-8, torre 1-1-8-6, acione 5-1-7-6. Voo no 697 no solo de Salvador, agora aos 17-1-7, chame o solo 1-2-1-9, voo no 697. 2-9, 697, voo. Portão 2, chamando para o post na estante, 3173. Para o post de estacionamento, gol no 9, para o gol no 806, portão 7. Webjet 6721, informa o vento 190 graus, 190 nós, cabeceira deslocada 1200 metros, o ajuste é 1010, 1010, pista livre, autorizado pouso. 0030, pouso, opção 90, deslocar 1200, 6721. Controle. Voo no 328, visão com pista. Afirmativo, visão, voo no 328. Chega o frete, aproximação em nave, turno 8, decimal 6, algum posto. 18, meia, obrigado, até já. 3-2. Paulo, boa tarde, está 3834, informação, Sierra. 3834, aguarde coordenação, altímetro 1-0-0. Guarda. 3-8. 3-2-8, ciente, bem-vindo a Salvador, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre, gol no 3-2-8. Ciente, não se escuta para o pouso, gol no 3-2-8. Boa tarde, tá 3566, Aracaju. 3566, aguarde Aracaju, altímetro no 00. Aguardando. Solo Salvador, tá 31973, portão 2, pronto, pushback e acionamento. 3173, autorizado no 2, chame para o táxi. Autorizado no 2, chama na táxi, 3173. Web 6721. Solo 8 Salvador, agora aos 20, chame o controle Solo 121 decimal 9. Web 6721. 219, 6721. Gol no 328, informa o vento, 120 graus, 99, ajuste 1010, 9090, autorizado pouso, cabeceira deslocada 1200 metros, gol 1328. Gol no 328, gente, baixou, travou, livre o pouso. 3834, autorizado Fortaleza, 370, rota Pesolo 19, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1198, torre 1186, acione 5412. Confirma o transponder 54. 5412, 5412. Autorizado Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19, decolada 10, curva esquerda, Momo Frate a saída, 1198 controle, 1186 a torre. 5412 é o transponder, tá? 3834. Correto, chame para acionamento 3834. Reporta para acionamento 3834. Pulo 697, ingresso primeira esquerda agora, via Aquilo, parte 3, informe para ingressar no pátio principal. Ativo esquerda, parte 3 é passar para ingresso, pátio principal 697. Para o táxi, voo 806, 70 no POB, 2h35, antena restrita. Voo 806, prossiga via Juliette, Alfa e Delta. Antes da Delta, chame 1186 para ingresso e decolagem. Juliette, Alfa e Delta, antes da Delta, 1186. Obrigado, bom dia. Bom dia. Até logo. Webjet 6721, ingresso primeira esquerda via Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, 6721. Via pátio 3, ingressando via, vai vir, ingressar via Kilo, vai reportar para ingresso no principal, 6721. Ali mantém. Ali mantém o 754. No solo de Salvador, agora aos 23, livre à direita, chame 1219. 219, livrando à direita, 322, bom dia. Bom dia. Tio, na via chegada até 2000 pés, Vitor Golf Delta. Teste autorizado o táxi até o portão número 11, agilize na medida do possível. Até 11, agilizando, 697, ó. Objet 6721, autorizado táxi até o portão 06. 06, 6721. Táxi via Alfa, chame antes da Taxi Kilo. Alfa, Taxi Kilo, 328. Passaredo 2230, está pronto para cópia. Tan 3566, copia. Copia, 3566. 3566, autorizado nível 170. 170 pela rota Golf 677. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 1198, torre 1186. Acione 51, corrija, 5410. 170, Aracaju, decola da 10. Esquerda, Pouca Aracaju, Golf 677. 198 é o controle, a torre 186, transponde a 5410. Correto, chame para acionamento 3566. Chamaremos 01. Solo TAN 31974, corrigido TAN 3173, pronto para o táxi POB 78. 78, qual a autonomia o alternado? Autonomia 4 horas e 20, alterna o galeão. 78 a bordo, front track. 3173 autorizado via Índia, Alfa e Delta, antes da Delta mantenha a posição e chame 118.6 para ingresso e decolagem. Índia, Alfa, Delta, antes da Delta chama 18.6, 3173. Doutor Salvador, muito boa tarde, é o 5491 no centro da Serra. 754, boa tarde, contato radar decolagem, Silvio mantenha 390, perfil Puka, veja lá, chefe. Salvador, boa tarde, 35491 no centro da Serra. O 35491, boa tarde, identifique e desça na via chegada Bonf até o nível 060. Vigilância. Via chegada Bonf 060, se não for atrapalhar e puder, a gente adoraria uma vetoração para pouso na 17. Ok, o 491, um vetor para final da 17, voe na proa 175 e reporte condições visuais para mudança de regras, o 5491. Ah, completamente visual, propõe a mudança, certo, até que nível nessa proa? Ok, modificador 26 prossegue em condições visuais, desce inicialmente até o 045, 5491. Descendo até 045, 35491, graças. Salvador, good afternoon, go 1754, passing 3500, output level 3900. Go 1754, he decanted, climb the maintain level 390, took a departure on the radio surveillance. Output level 3900, took a departure. Go 1754. Decolagem, o vento é 130 graus, 08 nós, gol 1806. Iniciando 10, boa noite, 06. No, pushback, acionamento. 566, autorizado no 1, chame para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 3566. Uno 328, autorizado o táxi até o portão número 3 do pátio principal, em frente até o 3. Para o portão 3-1-3-2-2. Reduzindo 2209, gol no 600. Antes do pátio principal, aguardando instruções para ingresso no mesmo. Ok, mantém antes do pátio principal, 1-3-2-2. O vetor é para interceptar o localizador, se eu quiser reassumir na proa de Duna, está a 13 milhas daquela posição, está livre final, reporte visual, permanece o ajuste. Agora 1010, 1090, Vitor Golf Delta. 1090, Vitor Golf Delta. Chame controle, 199, decimal 8, gol no 806. 19806. Zero, good afternoon. 110. Avianca, contact now 119.80. 119.80. No perfil Puka nível 190, 806. Ok, fez um reset agora, 5175. Isso. Proceed, Avianca, 680-110, requesting lower. Avianca 6320 is called Kident down to flare level 080, reduce speed to 220 knots, go ahead. 080, reduce speed to 220, Avianca 6320. O gol 600 desse mantém a 3000 pés com 1010, 1000. 3000 pés com 1010, no 600. 31973. Ser autorizado o cruzamento da pista 17 para o Pat 5. Gerente Grafton, boa tarde. Passarei do 2230, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, direto, decola da 10, curva à direita, saída gole e val após direto. Controle 119 decimal 8, torre 1186, acione 5402. Gente autorizado 180, direto, decola da 10 com curva à direita, gole e val, controle 119.8, torre 186. Responde 5402, 2230. Correto, chame para acionar 2230. Gol 1754, calma. That's right. Bye bye. Salve Salvador, boas do 4089. Tem da Serra para Vitória, nível 360, cruz da costa. Aguarde a coordenação, altímetro 1-0-0-4089. 4089. Para o táxi 3566 da TAM, 118 a bordo, 3 horas, alterna Recife. Autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta. Antes da Delta, 118.6 para ingresso 3566. Índia Alfa Delta, chama 863566. No 328, aguarde a liberação do pátio pela aeronave da TAM e prossiga para o 3. E após a liberação do pátio, prossegue ao 3, 1-3-2-2. 050, estou autorizado a interceptar o curso do localizador nesta proa, descendo para 3 mil pés, gol no 600. Proa 050, descendo 3 mil pés, vou reportar no localizador, no 600. Salvador, boa tarde, 3173, até decolado. Right heading 160. You will be in this heading until 10 miles. Go ahead. Okay, heading 160 on 10 miles. Avianca 6322. Comandante. Mike Papalinho, vou mandar ele. Positivo, senhor. Decolado o grupo de Zulu, Rafa da Gama. O destino é Salvador, na sua escuta. Vasco da Gama para Salvador, mantém-se em condições visuais, altímetro 1090, reporte através do Pituaçu, confirme o tipo da máquina e pessoas a bordo. É um Romeu 44, tem único a bordo, senhor, está acionado 0134, o Mike Paparima. Avianca 6620, we have a traffic, 11 o'clock, same altitude. That's right, traffic 11 o'clock, 14 miles, northeast bound, passing 065 to 3,000 feet, is a Boeing 737, go ahead. Copy that. Vista Cook Delta, coordene com a torre, 118, decimal 6, para o pouso na 17. 26, boa, cara, Delta. Salvador, boa tarde, está 31973. 3173, boa tarde, contato radar, submantenha 340, o perfil da EL, vigilância, voe da EL da presente. Voa da EL, está 3173, 340, ascensão. O 354 da Aviona está, já mantém 4510, 12 milhas. O trip 5491, desça até 2500 pés, temos uma outra aeronave também para final de 17, desça até 2500 pés, reduz a velocidade, e agora de transferência, 1010 no ajuste. Gente, 2500 pés, 5491. Delta. 089. Correto, destino é Vitória, chame para acionamento e pushback, 4089. 089. O 924, pronto para 4. Puxando velocidade até 1809, prossiga. É 280 miles, no 600. Ativa no 600, nesta prova autorizado para 2000 pés, livre LS 100 glide, reporte estabilizado, capa vista, gol no 600. Livre 2000 pés, vai reportar estabilizado, 100 glide, gol no 600. Avianca 6320, reduce speed to 180 knots, left heading 050 to intercept, localize a course, go ahead. Ok, 180 knots, 050 to intercept, localizer, Avianca 6320. That's That's right. Avianca 6320, down and maintain level 050. 050. Avianca 6320 on the flight line. Mike Papa Lima, através do Pitua Sul. Papa Lima, condições visuais, torre no 8, decimal 6, bom posto. 18,6, muito boa. Torre, o Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, aproxime-se para a correção. Continue na linha do litoral, reporte em Itapuã. Ótimo, sobre o farol de Itapuã vai reportar o Mike, Papa Lima. Vitor, Golf Delta, faça aproximação direta para pouso na 197 agora. O vento 120 graus, 99. Vitor, Golf Delta. Chame torre, 118, decimal 6, bom pouso, 54 na vela. CB 510 para a torre, muito obrigado, 354 na vela. Salvador, muito bom. Boa tarde, é o 354 na avião, na final da 197. O 354 na avião é o número 2 para pouso na 197. Você vai seguir atrás do Charlie 525, no Saitês, que está agora na final da 197, ok? Continua a aproximação, aguarde para autorização de pouso. 354 na avião. Aguarde o altímetro no 00. Guardando na 721, só confirmando, é Momo, né? Momo, transição frote. Certo. Salvador, Papa Romeu, Eco Romeu Mike. Eco Romeu Mike, boa tarde, identifique, desça até o nível 040, na via chegada Bonf, vigilância. 40, via Bonf, Romeu Mike. Boa, Mike Papa Lima. Mantenha Itapuã, mantenha Itapuã. Mantendo. Identifique desde até o nível 050 na via chegada Maré. 050 Maré, está interditado se temos 1.200 metros? Está recuado, está fora dos 1.200 metros. Sim. Controle do Salvador, igual no 600, está visual, pode descer 1.700. Referências até 1.700, 1.010, complete agora com a torre 1.96 decimal 8, correção, 1.98 decimal 6, o gol no 600. 786, tá? Avianca 6320, reduce speed to approach speed, clear down to 2000 feet, QNH 1010, calm, establish, localize the course, without glide slope, or runway search, Avianca 6320. Ok, continue descent to 2000 feet, clear for localizer approach, descent to 2000, reduce to minimum approach, Avianca 6320. O Papa Romeu, o Mike Papa Lima. Pode, siga. Ok, eu informo o vento 130 graus, 9 nós. Confirme se tem condições de fazer pouso pairado na 35. Pode ser, pouso pairado na 35, Mike Papa Lima. Por enquanto, mantém Itapuã, ok? Positivo. Torre Salvador, boa tarde, Bruno 600, 1,5 mm do externo, baixado travado. 3566, decola de Salvador aos 38, chame o controle 119, decimal 8, tá 3566. 98, boa tarde. Voo no 600, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 130 graus, 10 nós, cabeceira deslocada 1200 metros. Gente, aguardando autorização para pouso no 0, no 600. Controle. Salvador, 3566 da TAM, cruza 2,80 a 170 na Pucajão, Maracaju. 3566, boa tarde, Pucajão, 170, vigilância. Vigilante. Passarido 2230, estacionado com o POB de 29, 3 e 30 de autonomia, alternativa Salvador, pronto para o táxi. Passarido 2230, autorizado o táxi, via Juliette, Alfa e Delta, antiga Delta, chame 1186 para ingresso e decolagem. Cliente autorizado o táxi, Juliette, Alfa e Delta, antiga Delta, vai chamar 186 para coordenação 2230. Chamarei agora, muito obrigado. 4 Gol no 600, autorizado pouso, pista livre, o vento é 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, gol no 600. estar no pátio. Estamos adrenalina aguardando 5491. Já visual com o operativo da passadeira. Gente, aqui já temos uma aeronave da Azul autorizada no 9. Calar, aeronave em casa, distrito zero. Eu estou observando a aeronave da Azul, tem condição de prosseguir imediato e para o nosso pátio. Tower, this is Avianca, 6320, 1700, established localizer, runway 10. A gente está aguardando para esse autuxo, os mecânicos estão reportando que tem uma aeronave parada aqui atrás ainda, sem seu passaredo. Ok, a aeronave não está na sua retaguarda não, mas já que ela está parada nessa posição, vou mandar o tráfego ingressar agora. Mantenha a posição e aguarde para o push. O 5491 autorizado ingresso no pátio para a posição remota. O 5491 está em posição. Muito obrigado a você, o Azul também. Muito obrigado, muito obrigado a você. 9-3234, deck em fundamento, gate 4. O gate 4 autorizado, chame para o táxi, o... 3834. 35 após o pouso. Mantenha a cabeceira 35 após o pouso, Papa Lima. Torre de Salvador, muito boa tarde. Eu passaria do 2230, aproximando do ponto de espera da Taxway Delta. Chega pronto. Passaria do 2230, ingresse na Taxway Delta e mantenha a posição. Vai manter a posição na Delta, 2230. Polo 600, Solu em Salvador. Agora aos 4-2, livre à direita, chame 121-9, gol no 600. À direita, 219, gol no 600. Aquilo que vai que ser. Ótimo, vai manter 50, reporte para a descida, o quilo que vai que ser. Little lane, wind 130 degrees, 09 knots, threshold displays 1200 meters. Copy that, clear to land, threshold displays 1200 meters, Avianca 6320. And that will correspond with Delta? Affirmative. Thank you. Marco Papa Lima pousou agora aos 4-3, mantém a cabeceira 3-5, aguarde para iniciar o táxi. Tá aguardando, Papa Lima. Qual passo senhor vai? 4-4, ADEC. Ok, desça até o 030, reporte então a mudança de regra, isso é com o Romeo Mike. 030, reportará a mudança o Romeo Mike. Chame agora Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545, boa tarde. 12685, 2545, boa tarde. Quase 089 para o táxi com 110 a bordo, 3 horas de dia de autonomia, alternando com o Pinto. Azul 4089, taxi via Juliette, Alfa e Delta. Antes da Delta, 118.6 para ingresso e decolagem. Altímetro no 00. Juliette, Alfa, Delta. Antes da Delta, 118.6, 40. Ali mantém, passarei 2230. Trone Salvador, Web 6702, boa tarde. Boa tarde, objeto 6702, via chegada Man, desça para 2010, número 2 para pouso. Diamante 2010, número 27. Good day. Good day. Papa Lima livrou para o pátio 4, boa tarde, bom descanso. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Obrigado. Tô no 600, tá na alta, se aproximando daquilo. Voo 1600, ingresse...